Mil coisas acontecem aqui no meu peito. Você não tem direito de julgar a mim, vê direito. Venho em prol do rap, não teste o nego. Senão tu vai ver que o que aprendi vai servir pra tu não chegar em primeiro. Meu hit é negro, eu rito mesmo. Um combo de rima dos primos às primas. Em 2010 eu peguei a visão, rota suja e dinheiro. Rodei com as meninas, os caras de quebra intocava B.O. O coração e suas lágrimas encharcava de pó minha narina. Altos frios e eu lá só, no meu peito 30 nó. A vida era ali mais ou menos, mas sempre fiz o meu melhor. O único monstro é o mesmo, então não duvide de mim. Então não estigue-me, pros bicos eu só mando meu dedo do meio. Mesmo que isso não acabe em nada, não importará, vou continuar sendo eu. Mesmo que a chuva ensope, meu sol enxugará. Só não deixa se criar, se não fudeu. Mesmo que a chuva molhe um inimigo meu e ela não me molhe, tô em guerra com os semideus. Mesmo se os caras me trombassem ferro, vou escrever linha de outro mundo, Prometeus. Mil graus e eu navegando nesse beat choque que fiz pra tirar o excesso dos que não me movem. Véi, não desdobrem. Enfrentei minha lírica de frente. Que clap morre, frito seu rap de Toy Story. Doente, tua banca que te console. Minhas rimas são aço. Desde 2009 deixo meus beats em pedaços. Acabo com tudo como meu pai. Me afogo em mágoa e enterro meu fardo. Então foda-se, esse ano não passa. Tudo que é abaixo da média a rua devolve. Não tem retorno daqui, é eu contra o mundo e que o mundo torre. Acima da média, porra, onde transborda pinga. Me passa essa grana, vai, me pague o preço que vale minha rima. Fina, rima fina, yeah. Minha rima fina. É só uma fase, frisa. Yeah, transforma meu talento em rima fina. Gera alguns tormentos, salva minha vida. Mesmo que isso não acabe em nada, não importará, vou continuar sendo eu. Mesmo que a chuva ensope, meu sol enxugará. Só não deixa se criar, se não fudeu. Mesmo que a chuva molhe um inimigo meu e ela não me molhe, tô em guerra com os semideus. Mesmo se os caras me trombassem ferro, vou escrever linha de outro mundo, Prometeus.